Jesus veio aqui ao mundo pra salvar o pecador. Era o Verbo, se fez carne, e entre nós ele habitou. Desceu lá de sua glória, o seu Pai o enviou. Por amor de minha alma, o seu sangue derramou. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, tu és tão maravilhoso, és Deus forte e poderoso, grande Rei Emmanuel. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, tu és tão maravilhoso, és Deus forte e poderoso, grande Rei Emmanuel. És a luz que alumiou todas as trevas deste mundo, mas o homem rejeitou a luz deste amor profundo. Tu vieste libertar e dar luz aos olhos cegos, pra que vejam a tua glória e que és um Deus eterno. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, tu és tão maravilhoso, és Deus forte e poderoso, grande Rei Emmanuel.